O que é que tu ia anunciando aí? É, que eu tenho facilidade. Gozado, alguém às vezes pergunta pra mim se eu tenho alguma coisa minha. E a minha resposta sempre é não. Composição tá? Tua mesmo. Sempre é não. Mas tu tens. Não. Não tenho. Não tem, né? Não. Sabe o que é? Eu tenho assim preguiça, às vezes no meu tempo, eu acho que eu tenho tantas partituras lá em casa. Tu preferes estudar uma partitura? Prefiro estudar do uma partitura do que fazer um negócio pra mim gravar, sabe? Sim. Porque facilidade de arranjar eu tenho. Mas tu não tens um gravador assim como esse? Eu tenho. Mas sempre que a gente arranja uma coisa, a gente vai fazer igual. É difícil, sabe? Então, seguinte, às vezes alguém pede, toca alguma coisa tua mesmo. Não tá legal que eu tocar essa valsa aqui. Eu pego e invento, que eu tenho muita facilidade. Tu improvisa, pra né? Improvisar. Pois aí que o gravador é útil. Tu devia sempre improvisar diante de um gravador. É. Porque depois que tu quer repetir, tu não consegue mais repetir. Não consegue mais 30%, decorar. Que 30%? Às vezes nem 10%. É, então, às vezes eu toco, eu invento uma musiquinha, essa valsa é uma valsa tal e tal. Por exemplo, aproveitando a tua sugestão, improvisa uma valsa aí como se eu tivesse que pedir. Depois, alguém pede, então toca aquela valsa daquele dia, e agora? Não sabe. Eu vou improvisar uma valsinha. Improvisa aí. Até que um dia eu faço uma letra para isso, valsa de uma tarde triste, uma coisa assim. Olha, Moacir, a criação artística a gente não deve jogar fora. Com essa facilidade que tu tens de criar assim, de repente, deve sempre fazer esse improviso na medida do possível, depois do gravador. Depois tu escutas de novo, 3, 4 vezes, e agora, então. E trazendo uma partitura assim, eu faço uma letra também, já faço com uma composição. A praça, mais uma. Ah, isso é uma coisa boa. Uma valsa muito bonita mesmo. O voo do besouro da Badogás, sem ensaio? Não, nesse violão aqui não dá, nem a gente queira. É uma música muito difícil, que até nós vamos batendo um papo com o Sebastião. Essa música foi uma música, também tem essa coisa ele aí, toca, né? Ele toca? Não, não, porque foi como nós estávamos falando sobre isso aí. É porque algumas músicas elas são escritas para outros instrumentos. Então, quando o camarada faz um arranjo para um instrumento diferente, ela fica com uma certa dificuldade. Aí tem que fazer uma partitura própria para violão. Própria para violão, para ela poder ser tocada no violão. Porque esse voo do besouro, até eu conversei com ele, perguntei se ele tocar isso, não. Não, porque não compensa estudar uma música dessa. É muito rápido, é muito não. Difícil, ela tem uns contracantos que eu só acredito que alguém faz, eu entendo, eu tenho que fazer, sabe? Quer dizer que mesmo o Basinho não estudou isso? Não, ele mesmo não estudou. Talvez, eu acho muito difícil. O camarada, o cara que escreveu, ele tirou uma obra, um tal Sartan, assim. Ele tirou esse povo do jogo, né? Ele tirou de lá, então tem um trecho que faz um contracanto, que é aquele trecho que acaba, sabe? A eu menos conheço, que a gente pegue... A menos que a gente pegue e faça assim, saia sempre tirando tangente, alguma coisa, é, sabe? Você, mas, pra poder adaptar o violão, é, né? É, mas aí você não vai tocar como ela está escrita, né? Pois agora eu entendi bem o que tu disseste do Tapajós. Realmente você tem a vida toda para estudar. Pra estudar. Cada partitura é uma lição. É uma lição, um novo quebra-cabeça. É, um novo quebra-cabeça, uma lição, uma máquina. Porque o concertista, ele tem que saber tudo. Mesmo os pianistas, eles dão os concertos de cor. De cor. Não dá para estar com a partitura. No caso do seu Isoca, o seu Isoca, por exemplo, estudou, tem um maestro, conhece um piano a fundo. Mas o repertório dele é Beethoven. Clássico. Ele abre aquele livrão e vai tocando todas. É. Então, se ele quisesse estudar com outro pianista, ele teria que pegar as partituras, pegar e decorar. Então, cada uma que ele decorasse seria sempre uma lição a mais. Ele me disse que viu um pianista alemão em São Paulo uma vez. Você sabia 40 óperas de cor completas. Ele me disse que só para decorar uma ópera daquela, você leva meses. Os homens sabiam 40 óperas. Pois é, justamente essa vantagem que ele... Cada concerto era uma ópera. Tem uma música, ele lhe mostra essa música do Paganini, foi escrita para... Paganini é o Moto Perpétuo? É. Teve o Edu da Gaita, Edu da Gaita tocou aquela música. Treinou durante 20 anos para poder... Por aí surgiu essa base. Porque praticamente, eu sei, tu tem que ter um tipo de respiração diferente, porque ela é... Só a Gaita deu para tocar, porque a respiração dela é... É, respira... Pela faz boca, nota da equivalação, 1.500 notas por minuto. Mas no violão nunca no violão conseguiu tocar. Acho que não dá. E no violino são raríssimos violinistas que tocam. É difícil, essa música é muito difícil. Então você vê que ele estudou para gravar 10 a 20 anos. Até tem uma história que diz que até o papagaio dele morreu quando ele estudou essa música. Sabia disso? Não. Era a história gozada. Ele começou a estudar a música devagarinho. O papagaio começou a aprender também a música. E ele tocava, e o papagaio também aprendeu. Daí ele começou a colocar a música, porque para decorar geralmente é assim, você vai devagarinho para decorar, depois, para colocar onde ela tem que ficar, a gente tem que bater mesmo a música até chegar. Então quando ele começou a levar as notas para onde era o lugar, papagaio o papagaio tá... começou que ele não deu mais, morreu dois dias, o papagaio caiu duro. O Segovias gravou uma música de Al Chacón, do Bar. Estudou 3 anos para gravar. E um dia desse um italiano tocou essa mesma partitura e fez questão de dizer assim, arranjo do Segovia, música de fulano de tal, arranjo do André Segovia. Executou, eu não ouvi, mas um amigo meu me disse que ouviu, o cara executou a música com uma perfeição, uma coisa.